chão, bota a palma da mão no chão, no chão, no chão. Vai! No toque do beat, Rafinha e esse.